DJ Murilo Mix, produzindo os melhores CDs na região. Ei, DJ, ela quer um Pix, mano. Foi amor, foi só transa, beijo e passou. Pra começar, não vou deixar. Você quer me humilhar. Agora diz que é ilusão, engano do seu coração. Foi amor, foi só transa, beijo e passou. Pra começar.